Saudade é flor sem cheiro, é o perfume sem flor, espinho de faveleiro que queima sem ter calor. Maria, minha Maria, quanta tristeza vou carregar por essa noite sem dia, sem a luz do seu olhar. Maria cheia de graça, Maria minha canção, meu vinho, minha cachaça, meu castigo, meu perdão. Maria, minha Maria, vem no meu sonho me acalentar. Na gota d'água do orvalho, numa noite de luar. Laruariruariruar.